Existe um radar terminado, faça posição Conde, chama Aracaju na frequência 120, decimal 3. 03, grátis, você pode ser. Autoriza 2000, visual 925. Gol no 925, autorizado 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 925. Gol 9755, desça para 2500 pés. Permanece aí. Aí, 10,2,575. Livre, pouso, tá baixado e travado, Yankee. Senta. Azul 4118, autorizado direto, Leda. Direto, Leda, azul 4118. Meu Oscar Bravo, frequência livre. Estabilizou na linha, 925. Confirmo quanto é? O 925 estabilizou na linha. Completo final do procedimento LS, a torre na frequência 118, décima 95. 2,95. Confirmo, controle. Quilo Quilo Lima, ciente, livre ascensão, reporte nivelado. Torre Salvador, gol 925, estabilizado, deu capa aberta. Continue a aproximação, pistão no zero, vento no 20 graus, 1,19. Gente, continua a aproximação, gol 925. É, nível 360, Rio de Janeiro. 3145, autorizado para o Galeão, nível 360, via pêndulo 10, até SMAP, após direto Lúvito, direto Bravo Bravo Charlie. Decola da 10, com a primeira curva direita, saída da Leda, após o Abride, antecepta pêndulo 10 e segue conforme a rota. Aciona 5507, controle 120, decimal 8. A 360, para o Rio de Janeiro, decola da 10, curva direita, da El. Depois 5502 ou 07, agora eu tenho aqui. 02-1208. Aciona 5507, então 3145. 5507, obrigado. Bora, então pode parar com o chassonar. O Solo libera o seu Yankee para o Pátio 3. Seu da Yankee, quanto tempo vai permanecer? Acredito que uma meia hora, 40 minutos. É só carregar e voltar para o meu horizonte. Certo. Reporte estabilizado. Reporte estabilizado. Completo final do procedimento terrestre, em torno da frequência 118, decimal 95, gol 9755. Vai chamar, até mais. Irmã, mas tá toda rotatória, Vitorinha Juliette. Temos aeronave na final do 1-0. Prossiga até aquele setor onde será o limite para fazer uma espera, o Vitor Índia Juliette. Ajuste 1010, 10, 10, 120 graus, 10 nós. Reporte próximo à vertical da RMAR. Sente, Juliette, reporta a próxima vertical da RMAR. Então, senhor, você efetuará 360 pela direita, pela esquerda, 3 milhas da captura no 7, Júlia. Pela esquerda, não é isso? 3 milhas da no 7, ok. Sente, Júlia. No PAT 3. Corrigindo, posição 0505 no PAT 3. Posição 05 no PAT 3, é Hotel Yankee. Salvador, com 925, livrou no pescoço. Bruno 925, táxi de Alfa, repartindo a Juliette. Alfa, repartindo a ingressa, Juliette, com 925. Azul 4198, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 351-3325, boa tarde, bom trabalho. 7-3 de Juliette. Esse é Juliette, aguarda. 5-9-9, para a polícia, para a polícia. 355, livre sinal, pode para táxi. Vai, para táxi, eu acredito. Mike Eco Delta, confirma o destino. Pro 755, livre pouso, 120 graus, 10 nós, pista 10. Certo, ali no pouso. Nós 25, trazendo ingresso na Juliette para gate 01. Certo, para gate 01, 19. Boa tarde, triplo, Papá Romeu Lima, prossiga. É interceptando o final no 7, cadê como com o número 2, o Vitorinho da Juliette. Gente, visual contraste, então continua a aproximação. 120 graus, 109, Vitorinho da Juliette. É, Juliette, essa aproximação, sendo que era só da pista. Prezado Romeu Lima, confirmando, efetuou o plano de voo, junto à sala IF? Vitorinho de Juliette, o vento 120 graus com 1-12 nós, tem pouso autorizado, pistão no 7, Vitorinho de Juliette. Autorizado no 7, Juliette. T3560, desça para o nível 050, autorizado a chegar na mão. Chimento 90. T3560, eu prefiro a chegar na mão, T3560. Pode ficar, também, agradeço, T3560. Salve Salvador, boa tarde, Bruno 396, gente da Papá. 360, São Paulo, Congonha, está no 20, meia dúzia. Papá, confere agora de cópia. Como que é? Papá, confere, aguarde um minuto para a cópia, um gol. Aguardando, gol 396. Pronto para o táxi, Xané 6314, nós temos 120 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternando o Recife. 120, 3 horas e 15, alternando o Recife, Xané 6314, está autorizando o táxi, via Pati 1, Índia, no ponto de espera do Rio 98, decimal 95, ajuste no 010. Ajustado 1010, livre táxi, Pati Índia, ponto de espera 11895, Xané 6314, obrigado. Falou, Bruno 755, livrou, boa tarde. há uma proibição para o controlador fazer plano ACIL no controle de Salvador. Taco 147 a bordo, alterando o galeão, 4 horas de autonomia. Santos 155, 147 a bordo, 4 horas de autonomia, alterando o galeão, autorizado o táxi via PAT 1, Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 00. Vai seguir a aeronave na frente, no Santos 155. Frente autorizado via PAT Índia, no ponto de espera, 1895, 10.10, ajuste no 131. Roma 2051 no milha, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame agora o controle Ilhéus em 120, decimal 1. 39 sul do solo. 755 antes da Juliette. 755, após a passagem do tráfego da TAM, autorizado ingresso da Juliette para o gate 11. Após a TAM, Juliette 11, até daqui a pouco, obrigado. Boa tarde, torre de Salvador, é o Chané 6314, traço 1.0, dá 1.0, tá pronto. 6314, autorizado a alinhar e decolar, dá 1.0, vento 1.20 graus, 1.09, 6314. Alinha e decola da pista 1.0, Chané 6314. Dael, Leda, após o abride, onde se acerta o Zulu 1.6, até a prova do Zulu, sai conforme a rota do plano. Aciona 5503, controle 1.20, decimal 8. Autorizar o 3.0, conforme a rota do plano para São Paulo, Congonhas, decola da 1.0, movimento para a direita, saída da El, Leda, Príncipe, intercepta Ampla e Zulu, Romênia, Bravo Hotel Zulu, conforme rota. Aciona 5.503 e o controle Salvador 208, ou no 399. No 399, correto, rebate pronto para puxacionar. Pois será quando pronto para puxar de acionamento, no 399. Sente, não há mais contato com seu traço, informe para regressar a Salvador. É o 5729, papá, o famoso recurso confere, autorizado para Confins, nível 360, via Pesulo 16, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Leda, após voo direto bridge, ou intercepta Pesulo 16. Aciona 5476, controle 120, decimal 8. Transponder web 5729. Correto, rebatidão para puxa sonar. TAM 3217 para Confins, autorizado nível 360, via Prisulo 16, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após voa direto bridge, onde intercepta Prisulo 16, se é conforme a rota do plano. Aciona 5502, controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, rebate plano para puxar o sinal. Serena 2231, boa tarde, papa, confere. Aguarde um para cópia. Aguardando 2231. Matei a mesma proa. Serra November Mike Eco. Ciente, prosseguindo para Serra November Mike Eco. Evitando o setor de decolagem da pista 1.0. Papá, papá, papá, meu Deus. Vai manter afastado 10 milhas ou mais da 1.0. Papá, meu Deus. Certo. Da 3560, desce para 2000 pés, altímetro 9090, nível da restrição de altitude em Itapa. Prezado, final ILS X-Ray, informe para a direção. 2000 pés, 1090, desce para 2000 pés, nível da restrição de Itapa, voo da 3560. Controle Salvador Batalha, da 3155, decolou para o dar 1500. Batalha está 3155, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, mantendo perfil de saída. 340, Salvador, Golo 399, em meia dúzia para pushback da Lama. Meia dúzia, livre puxa, poste táxi, Golo 399. Livre puxa, acionar, reportar a táxi, Golo 399. Saída 231, para barreiras, 180, pronto. Pronto, salve 223. Passarela 231 para barreira, autorizado 180. Rota DCT VATAP, após conforme rota do plano. Decola da 10, saída MOMO após VATAP, pós voo conforme rota. Controle no 208, transponde 5510, passarela 2231. Passarela 210, DCT VATAP, levada 10, MOMO com VATAP. Controle 1208, transponde 5510. Ou 2231. 2231, planejamento correto, pós plano para posicionamento. Camará, o 2231. Salvador é o 3. 04, iniciou de imediato? Você deve iniciar com os táxis, são 3145 no, na ponte 4. Salvador, vou no 755. Boa tarde, autorização, confie, por favor. 755, confie, 360, aguarde o copo. Obrigado. Consegue me estimado para início? Pessoal, o nosso vai ser gente, então o reporte pronto para o push, tá 3145 então. Está pronto, já está na velocidade. Gente, então o senhor vai aguardar um instante então para início, porque é uma aeronave que está fazendo push no gate 06, vai iniciar o táxi, ok? Gente, então após o início do táxi do Gol no gate 06, vou autorizar o seu pushback da 3145. Chame 6314, chame agora Centro Recife, 12545, alterna 2685. 2545-2085 com Recife, Xané 6314, obrigado, boa tarde. Remoto no 4, parceiro 2231. Obrigado, coxinha. Chamar ataque 2231. Para o táxi, como 399, está com 1204 a bordo, 4 horas da Galeão. Autorizado o táxi, via parte principal em dia, foi forte para o ponto de espera da 1-0. Chame TOI, 1895, ponto de espera da 1-0, gol no 3-0. Parte em dia, ponto de espera da 1-0, pronto, vai chamar TOI, 3-4-5, boa, agora 3-4. Estou 3145, após a passagem da aeronave da Boa Sorrida agora, feliz de continuar a resposta táxi. Passa tempo, 755, confio, 360, pronto? Pronto, para qual pessoa? 755. 16, decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda após bridge, controle no 208 e transponde 5523. Esse é o gol, Bruno 755, está autorizado com o fim nível 360, pela Upper Zulu 16, recolha da 10, voa à direita, saída da El Leira, depois voa para a bridge. 120.8, controle de saída, transponde 5523. Bruno 755, estamos na 11. Procedimento correto, postando para posicionamento. Tá bom, obrigado. Fala, Salvador, é o 352, patrono, bate. 4-3, saída do push após táxi. Autorizado. Push, vou liberar para o táxi de 3-4. Lima Papa Mike, controle, boa tarde, prossiga. Nossa Salvador, boa tarde, gol 399, ponto 0 da 1-0, pronto. Gol 399, tem condições de alinhar e decolar. Sem parada, agilizando? Afirmo. Autorizado, aliás, decolar sem parada. Pistão no zero, vento 120 graus com 11 nós, agilizando, gol no 399. Agilizando a linha, decola imediato da 1-0, gol no 399. Seguinte, 06, parceiro 2231. Autorizado, até através do Índia 06, 2231. Dan 3155, vai passar o nível 155, chame agora Centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 1, alterna 13325, Dan 3155, boa tarde. Torre Web 5, solo Web 5, 639, posição de número 2, suspeita a gente vai aguardar para o push, Web 5, 639. O 29 precisa acionar na posição posterior, push, autorizado. Vou ter risco, vai ativar o pushback, web 5729. 7 minutos, iremos considerar mais 7 minutos, temos um tráfego na Praia do Forte com paraquedistas. O Papa Romeu, no momento, ainda era mais em ascensão nível 125. Dan 3560, autorizado pouso. Pista 1-0, vento 1-20 graus com 10 nós. Autorizado pouso na pista 1-0, Dan 3560. Saída 2-2-3-1. Salvador, Dan 3-2-1-0 para o 3-2-1-7, 1-10, está livre e afastado. Papá Romeu é com Mike Oscar, prossiga. Gente, acione 0145, é com Mike Oscar, informa o tráfego a 1 para 2 horas, 2 milhas, helicóptero mantendo 500 pés. Cidade, Golo 399. Golo 399, contato radar na decolagem. Mantém o perfil da saída delta em posição Leda, após voo direto bridge. Suba para o nível 360. Livre ascensão 360, autoriza da presente Broad Leda? Autorizado direto Leda, não, 399. Autorizado Leda direto, grato, Golo 399. Para ataque 1-3-1-4-5 alternando Campion 3 horas e 50 minutos. Confim, PLB 1-3-2-2-9 Campion 560. Forte, quando espera. Pronto, com a torre 1-8-9-5 TNH 1-0-1-0, boa viagem. Obrigado. Aeropati, 3P, 5-2-4-9. POB 5-8, com 4 horas e 40 minutos de autonomia, alternando Monte Flores. Nível 5241 vai prosseguir em contato, já retaguarda da nave da passaria. Via parte principal em Jato, no ponto de parada 1-0, Chimitoi, 1-8-9-5, quem negar 1-0-1-0. Pátio Índia segue o passarinho, ponto de torre em curto, 295, com ajuste na 0-0, 5-2-4. Passarinho 2231, vai prosseguir com táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera, chame torre, 1-8-9-5, quem nega 1-0-1-0. Índia, Alfa, ponto de torre, 2-2-5. Então, 3-5-0 na escuta, só. 3-5-6-0, táxi AB Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, 3-5-6-0. Sonote, aproximação no frente. Mike Delta Chame Torre, em 1-8-9. Camara Torre, grato. Boa tarde, está 3-1-4-5, autorizado a linha decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós. A linha decolar. Torre, o Mike Eco Delta está no regresso para Salvador, está agora a 3 milhas da rotatória. Gente, o Mike Eco Delta dá presente autorizado direto final da 1-7, é ponte na curta. O Mike Eco Delta, ajuste 1-0, 1-0. Gente, autorizado direto da 1-7, grato, formada na curta. Gente, para início do push, uma aeronave que vai ingressar agora no gate 03 e uma que vai iniciar o táxi. Aí após o início, o seu push para cá, 5729. Sim, Matheus, não é uma dança da realização. Obrigado. Mike, foi avisou com a localidade de pouso Lima, Papa Mike. Salvador, boa tarde, Papa 2231, por favor. Sim, agora de cópia. Olhar e manter a cabeceira no zero. Lima, tem 2231. Vitória do CIA, chame agora a torre no 8, decimal 95. Prato, comprou da rotatória, chamada 108-95, mais alto. Em Salvador, Papa Romeu, é mais alto. Para informação, temos dois helicópteros programados para prosseguir pela rotatória do CIA e pousar em Salvador, setor norte. 7, seu lado circo número 2, você pode quando visual com o tráfego, tá mantendo 1 no meu pés. 7, tem o mesmo no TCAS, vai manter separação, é como o número 2, vai com o Mike Osh para o 1-7. Afirmativo, é com o Mike Osh com o número 2, já pode para interceptar a sinal do 1-7, é com o Mike Osh. Eu gostaria de interceptar o Mike Osh. Ao Indy Alpha, no ponto de série 1895. Muito obrigado, boa tarde, está 3-2-1-7. Web 5729, vai coordenar as equipes de solo, que após a passagem da aeronave da TAM, a sua retaguarda, que vai para o ponto de espera da 1-0, está livre push e pós-táxi. Web 5729. Eu acho que está. Então, após o tráfego da TAM, tem erro depois, você passa a TAM.